quando non ce lo state, se questo non riesce a rispondere. Ma lo dono, aspetta. Sétimo, o solo? É o voo 1795. 1795 para Brasília, ciente agora de cópia. Solo falador, total 9910. Total 9910, devido táxi de Alfa, quilo, pátio 3. Para táxi, o 4201, POB 122, no período de um preço com 4 horas e 40. Azul 4201, táxi via Índia, Alfa no ponto de espera número 0, vai chamar torre 12-95, QNH 1015, boa viagem. Táxi via Alfa, ponto de espera 0-12-95-1015-4201. Tano 3890, autorizado para seguir com táxi via Índia, Alfa no ponto de espera, chamar a torre 12-95, QNH 1015, boa viagem. Tano 3890. Táxi via Fátima de Alfa, ponto de espera 0-12-95, estado 0-15. 0-0, bom dia. Alô, Salvador, bom, nome é 07, centro da Golf, autorização Guarulhos. Nome é 07, Guarulhos, número 2, aguarde cópia. Vai, 0804. Traffic, turn has passed to taxiway India Alpha, in the hill points of 110, you clear the ingress on Juliet, 811. 980, understand after class traffic clears for Alpha and India, we are cleared to enter Juliet to gate number 11. Same on same on the Conecta equipe de solo que após a passagem do avião da American Airlines a saída da guarda, está livre o push, reposte para o Tago Serena 211. Push, após a passagem do América, está autorizado o pushback 621, obrigado. Bono 715, Brasília, 360, ponto cópia. Bono 715 para Brasília, autorizado 360, via o Peso 17. Decola da 10, primeira curva à direita, saída A, O, após Eletro. Controle no 208 e 2 Ponder 5443. Olha, 0-0 à direita, na saída A, após Eva, Abertulo 1-7 no 208, voo 443-360, autorizado no 715. No 715, procedimento correto, pode ponto para posicionamento. Tá. 607, Guarulhos 360, ponto cópia? Pronto, cópia, vou no 607. Bono 607, Guarulhos 360, autorizado, via Lucas 16. Decola da pista 10, primeira curva à direita, saída da El, Leda, Bridge. Controle 208, transponder 5437, Bono 607. Sente autorizado Guarulhos, nível 360, Lucas 16, decola da pista 10, curva à direita. Saída da El, Leda, Bridge. Controle 1208, transponder 5437, gol no 607. No 607, posicionamento correto, continuando para posicionamento. Camarada, no 607. Para posicionamento no 642, portão 3. No 642, portão 3, e puxa acionar, reposte táxi. Acionamento bom. Web 5808, chame Centro Recife na frequência 1288, alterna 1260. 288-260, 5808. 201 decolado, hoje 29, controle Guarino, 20218, bom voo. Troca pro controle, bom dia, obrigado. Controle Salvador, azul 4201, bom dia. Azul 4201, ao contato do radar, saída da El, submanter nível de voo 360. Saída da El 360, 4201. Salvador, bom dia, tá 3517. 3517 para Brasília, aguarde cota. Essa é a informação, vamos para nosso escudo para a cota, tá 3517. 3890, livre decolagem, da 90, menos 080 graus, 109. Livre decolagem, 90, 109. 57, Brasília, 360, pronto, cópia. Para a Copa 3517. Para Brasília, autorizado 360, via UPS 17. Decola da pistão 0, primeira curva direita, saída Arbor após Elefa. Controle no 208, responde 5440. 5417, mesmo autorizado de 360 para Brasília, via UPS 17. Decola da pistão 0, primeira curva direita, no receio da saída Arbor, transmissão Elefa. Aciona 5440, controle tira 120, decima 8, tá 3517. 3516, procedimento correto, pode pronto para funcionamento. Porta para funcionar, tá 3517. Solo com 1642, está pronto para o taco com 132 a bordo, 13:10, Natal. Tem autonomia? 3:10. Controle 208, agradece, bom dia, bom trabalho, isso aí. Quem negar no 06, gol no 642, boa viagem. Alfa, Ponte Bela, 1895, 0-9-6, gol no 642. Solo Chiné 62 do 9 para o táxi, POB 106, 4:10, da Alterna Guarulhos. Solo Chiné 62 do 1, utilizado o táxi, linha faixa principal, Índia, Alfa no ponto de espera da 10, Vaxima Torre, 1-1-2-9-9-5, quem negar 10, 1-6, boa viagem. Ou 1804, chame centro Recife, na frequência 1251, alterna 133-25. 351-331, é isso? 133-25. 3325, obrigado. Ah, bom, torre com 1942, pontinha, bom, parada, decolagem. 7, após a passagem da aeronave essa retaguarda, fica livre de push, suporte para o táxi, no gate 05, gol no 607. Negativo após a passagem do tráfego, acabou de passar, autorizado, puxa, que não repassará para o táxi. Brasil, a China 629. Espera pronto. China 629, mantém posto de espera da pista 0. Gol 1642, livre decolagem da 0, vento 090 graus, 089. Livre decolagem, gol 1642. Salve Salvador, bom dia, você é cargo navio MS-70, pronto para a cópia, retorno nível 390, tem que ter informação, gol. Professor MS-570 para Recife, 390, decola da pista 10, primeira curva esquerda, saída Fuca, transição Cajuli, interceptará a aerovia no pisco 58, controle no 208 e transponder 5446. Mantém, pista 0. Mantém. Decola da pista 0 por esquerda, Fuca da Caju. Aproveita 50 da via, seguimento 8446 do responder. Fábio Sônia 570, procedimento correto, pois pronto para congestionamento, parte 3. Gol 1642, decolar 236, controle agora 120.8, bom voo. 208, bom dia, obrigado. Azul 4201, não prossegue. Possibilidade aí de voar bridge. Azul 4201, coordene com o centro agora, na frequência 1251, alterna 13325. 251, 3325, bom dia, obrigado. Boa. Olha, bom dia, gol 642. Gol no 642, contato radar, saída Puca, sobre manter nível de voo 390. 390, Puca, gol 642. Zero na Caju. Caju autorizado, foi autorizado, 190, aceita? Aceita. Sim, Thiago de cópia, tribo 5514. Salvador, gol no 607, dispara o táxi com 1.62 a bordo, autonomia 3 horas e 50, alterna Galeão. Autonomia 07, autorizado o táxi via Índia, Alfa, no ponto de espera do 10, chamar a torre 118.95 e transponder 10 no 6, gol no 607. Autorizado Índia Alfa, no ponto de espera 1895, confirma, transponder? Transponder? 5437, gol no 607. Sim, chegou no 607. Só lá para cargo 670 para o posicionamento. Pátio 3, liga para o sinal de pós-táxi. Então 3567, cuidando com a equipe de solo, que após essa passagem da aeronave à sua retaguarda, para o ponto de espera, autorizado o puxo sinal reposte táxi, sou 3517. 3517, após o drop na retaguarda, livre e repassada para o táxi, então 3517. Para puxo sinal funcionamento, gol no 7151110. Gol no 7151110, livre e puxo sinal reposte táxi. Círculo 4 para Aracaju, 190, ponto cópia. Pronto, cópia no 055, não cópia. Teve 5514 para Aracaju, autorizado 190, decola da pista no 0, primeira curva esquerda, saída Puca, Jamo, após Jamo, Aracaju. Controle 1208, transponder 5456, 5514. Autorizado Salvador Aracaju, 1-0 da 10, esquerda, Puca, Jama, Aracaju, 1-208-5456, 3554. 55 no 4, protegimento correto, poste pronto para puxa acionamento. em contato com o posicionamento. Tem 1-0, vou do 607. Bom, 897, gente, da informação. Bom, autorização de tráfego para Confins. Bom, 897, Confins 360, aguarde, Fábio. Guardando. Meia 07, livre de decolagem, dona 0, ventuna, 00 graus, 1-2-9. Solo Santa 3597 com POB de 149, temos 4 limites de autonomia, autonomia de Campinas para o táxi. No 7, prezado táxi, via Taxi Índia, de Alfa no ponto de espera da 10, chamada Torre 1-1-8-1995, QNH-10, 16, boa viagem. 10-16, está autorizado via Índia e Alfa, 116-95 no ponto de espera, pode ter uma trabalho da 3597. Para o táxi do gol 1-7-1-5-1-7-6 a bordo, 3 horas de autonomia, alterna Galeão. 1-7-5, poderia confirmar POB? 1-7-6. 1-7-1-5, pesado táxi até através do gate 06. Entendi, até através do 06. Entrando agora, 1-0-8. 1-2-0-8, mantinha gol no meio 07. Salvador, bom dia, gol 1-6-07, passando 1500 pés. Gol 1-6-07, contato radar, saída da EL, submanter nível de voo 360. Saída da EL para 360, gol 1-6-07. Sol, Officer Cargo 9-6-0, para o táxi. 2:56, alterna Natal, PB02. Tio FF0, cruzando táxi, via parte principal, Índia Alfa do ponto de espera da 10, chamar a torre 1-1-8-1995, QNH-10, 16, boa viagem. 295, Índia Alfa, ponto de espera fica no 0, Alfa Cargo 6-5-0. O 1-7-5 irá seguir a aeronave da Avsacar, que irá sair do parte 3, até o ponto de espera da 10, via Índia e Alfa, o ponto de espera vai chamar a torre 1-1-8-1995, quem negar 10 no minha, boa viagem, 1-7-5. Alfa, de Alfa, posto para a Zona 0, de Alfa. Meu ciente, aguarde costa número 2. 897, para Confins 360, cópia? Afirma, prossiga. Para Confins, autorizado 360, via UPSU 16. Decola da 10, primeira curva à direita, saída da EL, liga, bridge, controle 1208, transponder 5445. Autorizado para Confins 360, via Pesolo 10, decola da 10 com curva à direita, saída da EL, Leda Bridge, 208 ao controle, 5445 ao transponder, voo 1897. 1897, tá, via Pesolo 16. Decola da 10, curva à direita. Pesolo 16, desculpa, voo 1897. 1897, crescimento correto, transponder para posicionamento. Lateral, boa noite, 97. Marques Juliette Romeu, prossiga. Romeu, Salvador, Salvador, 500 pés, sobrevoo torce paralela, confirme. N0, 1, 15, Max Juliette Romeu, confirme, sobrevoo torce paralela. Só um instante. Essa carga 6570 ali mantém pista 1-0. Ali mantém 6570. Gente. BR-304, confirme. Coloca um pro norte então. Max Juliette Romeu, Salvador, Salvador, Ciori 01 no 5 no transponder, 500 pés. Só no Bono 897, puxa estacionamento no gate 612. Gate 612, ele puxa estacionamento pós-táxi, Bono 897. Botará 897. Max Juliette Romeu para acionamento de táxi, chame Torre 12195, poderia confirmar pessoas a bordo? São 3597, decolado 247, controle agora 120.8. 208, obrigado, bom dia. Max Juliette Romeu, escuta? 517, decolou, bom dia. Dan 3597, contato radar, saída Arbor, sulim até nível de voo 360. Arbor, para o 360, Dan 3597. Juliette, meu chame para o táxi. Passa cargo 6570, livre de decolagem da 10, vento 0, 90 graus e 10 nós. Livre de decolagem 6570. Boa, 0, 7, 5, boa. 7195, após a loja do tráfico na pista, ali mantém pista no 0. Carga 6570, decolado 249, controle agora 120, decimal 8. 208, grato, 6570. controle de Salvador, muito boa tarde, Alfa Cargo 6570, passa 2 mil pés agora. Alfa 6570, contato radar, saída Pouca, estou me mantendo a nível de voo 390. Só me mantenho 390, Alfa Cargo 6570. Para o táxi Sugum 1897, nós temos 172 a bordo, 3 e 5 já estou na minha alterna cabina. 25. Centro Recife no 251, alternando no 33, decimal 25, gol 1677, bom dia. Zona 0, vento 1, 0, 0 graus, 139. Livre decolagem, 17, 15. E Alfa no ponto de espera 1895, com 1.016, gol 1897, boa. Este é o meu reporte na interseção para ingresso na 7. Solo, Salvador, Eltan, Mike, X-Ray Delta, na posição remota 13, solicitando um reboque para a posição de número 10, pátio principal. Mike, direto ao meu, vento 090 graus, 109, reporte fora do... Fora do solo, Mike, direto ao meu. Autorizado, vou ter mexido permanente. Volta a contactar. Amador, é igual 1-7-1-5-2-1. 897, ali mantém, pista 1-0. Ali mantém 1-0, boa noite, Marcelo. Mike Gillette, o meu decolou 5-2, controle 1-2-0, decimal 8. 1-2-0, decimal 8, graças. Muito bom dia, papapá, Mike Gillette, Romeu. Papapá, Mike Gillette, Romeu, mantém as condições visuais. Reporte dele a fazer o sobrevoo. Mantém condições visuais, o Mike Gillette, Romeu, se autorizado, já mantém a proa de Pirajá, a vertical da BR-324, senhora. Sim, se autorizado, vai manter quem se faz? Confirma, senhora, respeito. Gente, Mike, direto ao meu. Tá, 573 para Recife 270, a gente aguarde o contato. Sarei do 9809, essa é a notificação, telefonia da Bonf, disponível de voo 050. Esse é da Bonf, da Bonf, direto para o 080, confere? 050, passarei do 9808. 050, e pode liberar no ideal, Sérgio? Gente, passarei do 9808, no ponto ideal, desce pro 050. No ideal, desce pro 050, obrigado. Perusque 58, recolada 1-0, primeira curva à esquerda, sai da PUCA.